Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam. No balbear, entre o mês de agosto e início de setembro, há quem diga que é a reentrée para a música. Mas a verdade é que, ao fim de mais de 11 anos de entrevistas ininterruptas aqui na Boa Nova, todas as semanas, em algumas semanas tem mais do que uma, já há algum tempo que andávamos a falhar com esta entrevista. Não que não o tenhamos tentado, mas é daqueles nomes que nem sempre é fácil chegar. Não que ela também não tivesse essa disponibilidade, mas às vezes são questões de agenda. Mas a verdade é que dizíamos há pouco, há cerca de 4 meses, quando falámos com a Nela Deiras, que nos faltava falar ainda com a Teresa Salgueiro. E falámos sobre isso. Pois bem, por via de um álbum, ainda que já saiu no ano passado, do Horizonte, mas claro, vamos falar aqui de coisas mais antigas, eis que a Teresa Salgueiro está aqui, enfim, ainda que seja de telefone, mas está aqui para o público da Boa Nova, para falar deste, da sua faceta, a solo, ela que já leva tantos anos de música, iniciada com os Madre de Deus. Pois bem, vamos desde já dar-lhe as boas-vindas aqui ainda à Serra da Estrela, ainda que seja virtualmente. Bem-vinda então, Teresa. Muito obrigada, e desde já muito obrigada pelo convite e pela disponibilidade para conversarmos um bocadinho. Muito bem, esse convite estava feito há algum tempo e a disponibilidade, temos que agradecer, é a sua. Ora bem, Teresa, o Horizonte é o mote de conversa, mas claro que não vai levar a mal que vamos aqui falar de coisas de situações que estão bem resolvidas, no caso de Madre Deus, mas que de facto foi a pedra de toque. Eu, podemos dizer, temos basicamente a mesma idade, ou uma diferença, e eu andava no liceu quando ouço a sua voz, com os Dias da Madre de Deus, e desde logo foi o início de uma, enfim, uma campanha meteórica que levou esse grupo um pouco por todo o mundo. E de repente a Teresa Salgueiro foi a face mais visível dessa banda por via da sua voz, que lhe era tão sui generis. E essa voz é algo que até neste disco, O Horizonte, e por todos os outros já passou, O Mistério e por aí para trás, é algo que lhe é tão... está no seu ADN. Acho que, começando a ouvir, todos nós reconhecemos Teresa Salgueiro. A que é que acha, sim, que se deve, de facto, essa capacidade de chegar às pessoas sem que ninguém diga quem é, mas que, de facto, a gente consegue identificá-la? Penso que talvez uma questão do timbre da própria voz, não é? Ou seja, é uma voz que as pessoas ouvem já há muitos anos e que também foi evoluindo ao longo do tempo, mas que penso que tem características, se isso realmente acontece, aquilo que me diz, é porque certamente há características que a definem e que fazem com que as pessoas a reconheçam. Fico contente que seja assim. Mm-hmm. entre a terra e o céu, compro cantando um destino que é meu, e vou pensando entre o céu e a terra, guardo cantando um sonho aqui me dá. O álbum Horizonte é aquele que diz ser o segundo álbum da sua carreira solo. E isto podemos dizer num contexto em que vem a escrever e também, ainda que em colaboração, a compor. Mas antes disso temos álbuns como Matriz, como há pouco dissemos, tentámos fazer alto até o destaque, o Lutando Ensemble, o La Serena, Você e Eu, o Obrigado e tudo aquilo que estava associado aos Madre Deus, para além de várias colaborações, queremos falar sobre elas. Uhum. O Horizonte é o disco certo na hora certa, ou seja, seria difícil fazer um disco como este no início de uma carreira? Certamente, ou seja, é realmente um disco que foi feito no momento em que foi feito, ou seja, este é um segundo disco em que eu me apresento enquanto autora, de música e de letras, não é? E isso ao longo de muitos anos não foi comum, não é? Durante a maior parte do tempo do meu percurso musical, até dois, portanto, entre 1987 e 2012, que é a altura em que sai o Mistério, que é o primeiro disco autoral, eu fui apenas intérprete durante 20 anos, num longo percurso com os Madre Deus, o repertório que era feito para mim, mas não por mim, e depois, simultaneamente, tive convites para participar com alguns artistas, que fui fazendo ao longo do tempo, e algumas dessas gravações deram origem precisamente ao disco Obrigado, e depois gravei, entretanto, também, desde 2007 até 2012, gravei vários álbuns muito distintos de participação com artistas também, todos eles muito diferentes, de áreas diferentes da música, até de países diferentes, do Você e Eu, que foi um disco que foi gravado há 10 anos precisamente no Brasil, todo ele dedicado a um cancioneiro da música popular brasileira, um período vasto dos anos 30 aos anos 70. Gravei um disco com o compositor Zbigniew Preisner, um disco que foi editado pela EMI Classics, que é um disco para coro e orquestra baseado no livro de Job, chama Silent Night and Dreams. É um disco muito bonito e fiz alguns concertos desse concerto, que foram realizados alguns concertos, e é maravilhoso poder recordar isso. Estive em Itália também durante algum tempo a fazer uma viagem com um projeto que não chegou a ser gravado, mas que foi bastante interessante, que foi a participação com um quarteto de cordas que se chamam Soli String Quartet. Eles são napolitanos, e com eles eles fizeram arranjos para uma série de temas do cancioneiro napolitano e também alguns temas portugueses, e fizemos alguns concertos juntos, sobretudo no sul da Itália, um projeto que se chamou Canti Naviganti. Tive vários encontros com vários músicos, com vários estilos de música, mas sempre com o foco, a partir de 2007, de encontrar um grupo de músicos com os quais eu pudesse trabalhar e realmente criar a minha própria música e, de certa forma, continuar a apresentar-me ao público com um repertório original, que no fundo foi aquilo a que eu me dediquei a maior parte do tempo da minha vida musical, sendo que esse repertório era o repertório de Madre Deus, era um repertório original e não era feito por mim, não é? Era a saída dos Madre Deus, em 2007, enfim, estava bem arranjada e bem arrumada, digamos assim. Foi precisamente nessa situação de que quis, de repente, dar um novo rumo e esse rumo passar para a sua componente também de escrita? Bom, eu quando saí do grupo eu não tinha projetos para fazer nada em particular, ou seja, eu saí do grupo numa altura em que o grupo tinha parado. Exato. E nessa altura, durante essa paragem, gravei três discos, um disco que se chamou La Serena, em que cantava canções em vários idiomas, refletindo um pouco a viagem que tinha feito pelo mundo durante tantos anos. Gravei esse disco no Brasil, você e eu, e gravei o disco a convite do compositor polaco Zbigniew Preisner. Mas foram discos que foram gravados no âmbito ainda de uma permanência no grupo. O grupo tinha parado, tínhamos combinado que ao final de um ano voltávamos a encontrar-nos para discutir qual seria a nossa nova forma de calendarização da nossa atividade. Estávamos juntos há 20 anos, tínhamos tido muitas formas diferentes de funcionar e tínhamos parado porque o grupo podia gravar, mas alguns dos músicos tinham outros projetos e não havia disponibilidade para gravar naquele momento. Então o grupo decidiu parar e voltar a falar daí a um ano. Nós tínhamos projetado diferentes cenários de uma atividade, de um calendário, não é? E depois aquilo que me foi apresentado foi um calendário de 7 anos de prioridade, portanto um novo contrato. Eu sempre tive contratos de exclusividade com o grupo, neste caso seria um contrato de prioridade, mas seriam 7 anos, e claro que prioridade num grupo com a procura, felizmente, não é? Eu, com a atividade tão intensa como tinha os Madre Deus, seria certamente quase uma exclusividade. Mas, e aquilo que me foi dito foi, ou aceitas este contrato, ou então tens que sair, porque nós queremos continuar com o grupo, portanto, ou é isto ou não é nada. E eu, para mim foi essa inflexibilidade que não me fez muito sentido, por um lado, e por outro lado também pensei, bom, 7 anos, eu estou aqui, quer dizer, estou nesta extraordinária aventura que eu tenho muita alegria em lembrar, e pela qual estou muito grata, mas já passaram 20 anos, não é, desde que estou a cantar com os Madre Deus, e tinha 17 anos quando comecei, portanto já foi mais de metade da minha vida, portanto não me faz sentido comprometer-me por mais 7 anos e não haver sequer uma hipótese de uma discussão de outro cenário, porque havia outros cenários que tinham falado, não era esta a forma. Portanto, eu pensei, pronto, então se é assim ou não, neste caso é a primeira vez que eu vou dizer não, e saí. Mas não saí com o plano de fazer nada em concreto. A verdade é que eu tinha gravado, até com produção do Pedro Ás Magalhães, que é o diretor dos Madre Deus, tinha gravado 3 álbuns, dois deles com a produção dele, e estava a fazer concertos com esses, mas não eram coisas que iam durar para sempre. Eu tinha gravado os discos pensando que depois ia gravar com os Madre Deus. Mas pronto, as coisas acabaram por suceder assim, e pronto, e a partir desse momento, o que eu pensei foi, imediatamente, o meu plano é não deixar de ser músico, né, fazer música, não vou desistir da música. A música tem sido a minha atividade profissional, aliás, foi a única que eu tive e foi sempre esta. Vou batalhar por conseguir continuar a fazer música. Fiz mais alguns projetos com você e eu, e com esse projeto La Serena, depois estive a Itália, mas logo de imediato conheci um dos músicos com quem ainda hoje trabalho, que se chama Rui Lobato, é baterista, e é também produtor comigo destes dois últimos álbuns, aliás, e também do Matriz. Com esse projeto Matriz, que entretanto gravei, nesse projeto conheci o Oscar Torres, começámos também a trabalhar com o Oscar Torres, que é o contrabaixista que está connosco também, portanto, e os três tivemos desde o início a ideia de conseguirmos criar uma espécie de um laboratório de criação de repertório, e foi isso que procurámos fazer, e ao longo do tempo tivemos a sorte, depois de ir conhecendo os outros músicos com quem finalmente gravámos o Mistério, começou um outro percurso, não é? Foi levando tempo, mas até ao Mistério, portanto, até esse primeiro disco enquanto autor, ou autora neste caso, passaram alguns anos, passaram, portanto, desde 2007 a 2012, 5 anos. Foi um percurso, mas foi um percurso muito rico também, porque conheci muitos músicos diferentes, apresentei-me, continuei a viajar interrompente e finalmente depois consegui gravar e produzir o Mistério, com o qual fiz uma longa viagem que me levou então até ao Horizonte. Portanto, quando perguntava há pouco se seria possível fazer este disco no início de um percurso, pois não seria, claro, quer dizer, não seria porque... por todas as razões. Claro, ele está vertido todo esse crescimento, não é? Claro, e sim, e este disco é feito com estas pessoas e não com outras, e é neste momento, sim, e depois mesmo pessoalmente, no tempo dos Madureiros, eu nunca fiz música, não é? Nem escrevi, aliás, escrevi algumas coisas, aliás, no tema Horizonte, é bastante antigo, mas foi uma coisa que eu fiz e guardei, não mostrei, e acabou, é engraçado, acabou por ser publicado agora, ser desenvolvido e publicado agora. Bem mais tarde. Céu, altar de água, derrama coração. Está a ouvir em casa parece simples, mas a verdade é que vinha de uma banda que tinha imensos espetáculos, ou seja, financeiramente podemos dizê-lo assim, era bastante mais confortável, uma zona de conforto, do que o dizer que não e entrar num campo em que de algum modo estava a entrar no aquilo que se quer indefinido. Imagino que, enfim, não teria sido fácil esta escolha. Quer dizer, a escolha em si foi a única possível, porque eu não poderia ir contra aquilo que sentia, não é? Eu sempre estive de alma e coração com os mar de Deus, e se não fosse dessa forma, não poderia estar. E, portanto, a escolha foi obrigatória, eu não podia ter outra. Agora, de facto, não é fácil e é preciso perseverar muito, mas tenho tido a felicidade de encontrar pessoas que se conseguem entusiasmar com a ideia de criar um repertório original e de o gravar e de o levar pelo mundo a tocar, não é? É um percurso que é uma luta diária em muitos sentidos, e de facto não é um percurso fácil, mas é um percurso que me preenche inteiramente, enquanto a minha vocação, não é? O meu amor pela música, pela poesia, e pela partilha da música que vou fazendo com os próprios músicos e com o público é superior a tudo. Sim, num contexto de um país onde viver da música acontece em poucos e raros casos, não é? É verdade, é verdade. Infelizmente continua a ser assim. Quando, aliás, os Mar de Deus foram a primeira banda a profissionalizar-se em Portugal, ou seja, em que os músicos viveram exclusivamente da música durante muito tempo, não é? Felizmente, hoje já não são os únicos, e isso é, ainda bem que é assim. Mas quando eu comecei a cantar, e quando foi precisamente quando os Mar de Deus me convidaram, e portanto quando o grupo nasceu, era pouco comum em Portugal, lá está, verem músicos profissionais inteiramente dedicados à profissão de música, de concertistas, não é? A não ser que estejamos a falar das orquestras clássicas, claro, obviamente. Estamos a falar das orquestras de São Carlos, da Gulbenkian, as pessoas aí têm, estão num quadro, não é? De uma carreira, de uma profissão, é diferente, têm um contrato, é outra coisa, mas músicos de livre iniciativa, como nós sempre fomos e como eu continuo a ser, sem qualquer apoio, não é? E como há tantos, não havia, ou seja, as pessoas eram, normalmente os músicos tinham outras profissões para poderem ser músicos. E hoje em dia, aquilo que acontece, em muitos casos, e havia muito pouca escola de música, quer dizer, havia o conservatório, havia o Gregoriano, a Academia dos Amadores, havia algumas escolas de música, o Hot Club de Lisboa, mas não havia as escolas que entretanto felizmente foram nascendo e se foram desenvolvendo. Hoje temos cursos superiores de música em vários estilos, há várias escolas de música, não é, que funcionam, e temos muitos músicos formados. E muito o que acontece hoje em dia é que muitos deles, para poderem sobreviver, são professores de música. Exato. E têm grande dificuldade em ter disponibilidade para uma atividade de concerto o tempo inteiro. Portanto, sim, continua a ser bastante complicado, o país é pequeno, e depois há uma questão que eu acho que é central, e que se prende com o facto de os meios de comunicação em geral, a televisão e as rádios nacionais, não darem um lugar primordial, ou um lugar, pelo menos um lugar que poderiam dar à música portuguesa. Uhum. E se o fazem muitas vezes é às 2 da manhã, portanto, a televisão papadeiros, como. Pois, exatamente, não há. Eu estou sempre a dizer isto, e enfim, mas acho que sinto-me na obrigação de dizer. Deve fazê-lo, claro. Enquanto eu não vir, eu não compreendo porque é que não há, sobretudo na televisão pública portuguesa, um programa, ou dois, eu falo sempre em dois programas inteiramente dedicados à música. Um que fosse um programa onde os músicos dos mais variados estilos, e há tantos músicos e bons em Portugal, e tantas ideias novas, tantas coisas a acontecer, portanto, onde as pessoas pudessem apresentar ao vivo, em horário nobre, a música que vão fazendo, e nós sabemos que os portugueses gostam de ouvir os seus artistas, não é? Gostam de saber, é preciso é que as coisas cheguem até eles. E por outro lado, também poderia haver um programa, eu gostaria muito que houvesse um programa onde nós pudéssemos, e que não fosse só na RTP Memória, um programa que fosse dedicado a mostrar a música que se tem feito em Portugal desde que há televisão, porque desde que há produção tudo da RTP, que há música gravada de grande qualidade. Tínhamos orquestras, não é? Tínhamos programas em direto, todas essas coisas agora. A televisão, a RTP Memória é agora um canal aberto, finalmente, para todo o país, não é? Mas não é há muito tempo. E de qualquer forma, nem toda a gente verá a RTP Memória, portanto, eu não compreendo porque isso faz parte da cultura e não falo só da música, mas agora estamos a falar de música em particular, mas faz parte da cultura de um país e da memória, e isso é fundamental. Eu acho que é fundamental nós partilharmos um património que ainda para mais é tão vasto e é rico, porque parece que não há, não é? Parece que não existem músicos, parece que não existiram, e eu não compreendo, faz-me um pouco de confusão que os únicos programas em que nós vemos pessoas a cantar ao vivo, e normalmente é só a cantar, são concursos de talentos, e faz-me uma confusão imensa. E normalmente a grande maioria a cantar música que nem sequer é portuguesa. Diante do rio, a cidade. Diante da cidade, o rio, qual a mais forte vontade, qual o maior desafio? Assim penso ainda quando por sobre as ligeiro o barco vai avançando, corpo veloz de um luzeiro que numa noite sem vamos centrar-nos aqui agora no horizonte. Disco que, ainda há pouco disse, algumas letras já estavam feitas há alguns anos. Como é que é, de repente, ir buscar à gaveta as coisas que estão ali guardadas para, vamos compilar isto, fazer aqui um disco? Bom, na verdade, o único tema que estava feito há alguns anos era o horizonte. Esse realmente estava, acho até que foi talvez a primeira música que eu fiz, ou seja, com música e letra, eu não estava tudo feito, era a melodia da primeira e a letra da primeira metade, digamos assim. O resto, ou seja, todo o disco foi escrito há pouco tempo. E normalmente eu até escrevo as músicas depois, as músicas, não, peço desculpa, as letras, depois da música já estar toda planeada, toda arranjada, dos arranjos estarem feitos. Foi assim que aconteceu no disco anterior e foi assim que aconteceu agora também com o Horizonte. O Horizonte foi um tema que eu me lembrei, ou seja, esse que eu fui buscar à gaveta, como diz, lembrei-me, não sei porquê, veio-me à ideia, lembrei-me e achei que poderia ser interessante acabar esse tema e arranjá-lo. E foi o primeiro tema do disco. Foram sendo compostos por mim e pelos músicos ao longo dos últimos 4 anos, foi mais ou menos logo a seguir à edição do Mistério. Durante a viagem começámos logo a planear gravar um outro disco e a juntar ideias, mas entretanto tínhamos uma longa viagem a fazer, felizmente ela foi longa, levou-nos a muitos países e também aqui a muitas localidades em Portugal. E depois tivemos algumas mudanças na banda, portanto a acordeonista e o guitarrista já não são os mesmos da altura, aliás, também neste momento já não são os que gravaram o Horizonte. Nós temos uma estrutura em que há um núcleo duro, como eu disse, são estes 3 músicos, eu, o contrabaixista e o baterista, e depois os outros músicos têm sido pessoas que nós convidamos a trabalhar connosco e que depois acabam por ter necessidade, lá está, porque muitas vezes dão aulas de tomar outro rumo. Mas, portanto, o disco foi composto ao longo destes anos de viagem e as letras, na verdade, foram escritas, a grande maioria, tirando o Horizonte e o Desencontro, que é um tema que surgiu enquanto surgiu primeiro a letra e só depois é que veio a música. Desencontro, desconcerto, desacerto, puro assombro, desalento de um reverso que eu acerto no teu ombro, que me ampara sem demora se o mau pranto se prolonga, se o mau se elabora. Desencontro, desconcerto, desacerto, puro assombro, desalento de um reverso que eu acerto no teu ombro, que me ampara sem demora se o mau pranto se prolonga, se o mau se elevada, se elevada. Recolhes sem um momento, com o sorriso que é teu, os pedaços deste caos, do que sou, de quem sou eu. E me cumpre desvendar, para que a minha dor se apague e o meu abraço se alongue, só com uma vez a te afague. Só com leveza. que o sonho tarda em chegar. O Desencontro é o segundo tema que surge, o segundo single, se podemos chamar-lhe, para este álbum. Mas pegando até no livro que acompanha precisamente este disco, e até tem uma leitura pode ser bilíngue, portanto, quer em português, quer na sua tradução em inglês, vemos que há aqui vários temas que a Teresa gosta de abordar. E eu gostava de pegar aqui, particularmente, o tema Cidade, porque me parece que é uma preocupação cosmopolita que a Teresa Salgueiro tem e quis verter em disco. Eu não sei se estou a interpretar bem o tema, mas de algum modo é a sua, entre aspas, canção de intervenção. E se quiser chamar-lhe, eu, sim, há uma certa intervenção nesse tema, e não só, há outros, a Liberdade também é um tema em que há, em que também, e mesmo o Eidos, que é um tema dedicado a aos povos refugiados, aos vários povos refugiados ao longo da história, e infelizmente são muitos, e agora temos um exemplo tão próximo e tão prolongado, não é? E tão doloroso, que é o caso da Síria. Sim, há alguns temas que têm algum, podemos dizer, algum cariz de intervenção. Mais do que intervenção, eles refletem o meu pensamento e a minha preocupação pelos temas, pela vida, ela mesma, não é? Eu tenho um grande respeito, eu penso que este disco é todo ele um hino de louvor à vida. Eu tenho um profundo respeito pela vida e pela natureza, pela criação e pelo próximo. E penso que todos, que o respeito pela vida que nos é dada é imenso, não é? E custa-me imenso, custa-me, como custa a muita gente, não é? Ver a realidade à nossa volta, a realidade humana, que muitas vezes faz com que a vida se torne tão complicada quanto se fosse mais simples. E há certos valores que são esquecidos, não é? E há certos traços de caráter, digamos assim, Da raça humana que permanece ao longo dos séculos e que são sempre eles os causadores da profunda desigualdade que existe. E isso é uma enorme injustiça, porque eu lembro-me sempre de um poema da Sofia de Mel Brainer, que muito admiro, e esse poema é maravilhoso, chama-se A Forma Justa, e ela diz, pelas tuas palavras, que são mais belas do que aquelas que eu vou conseguir dizer, mas a ideia é essa, porque o planeta, a terra e o mar estão prontos para nutrir todas as formas de vida. Se ninguém atrai de quase, né? Se não houver essa tal ganância, que é disso que eu falo no tema A Cidade, se não houvesse essa vontade de alguém ter sempre mais do que tem, e no fundo do que lhe é necessário, porque nós, para viver ou para sobrevivermos e para sermos felizes, para termos uma vida tranquila, no fundo precisamos de bastante pouco, precisamos de algum alimento, de um teto que nos abrigue, e acima de tudo penso eu ainda de alguém que esteja ao nosso lado, com quem nós possamos falar e a quem nós possamos escutar, não é? Porque nós precisamos dos outros para nos conhecermos a nós próprios, não é? Para, como reflexo do nosso pensamento, das nossas emoções. E, portanto, no fundo este disco fala um pouco disto tudo e fala da importância de seguirmos os nossos sonhos, não é? De termos o horizonte sempre límpido e claro à nossa frente, de lutarmos por isso e de acreditarmos que os nossos sonhos, que a nossa capacidade de ação no mundo pode transformar, por pouco que seja, podemos sempre melhorar. É este o meu ofício de poeta para a reconstrução do mundo, não é? Curioso. Exatamente. Curioso. No lei concreta, a realidade que se projeta pela cidade, em cada rosto, um inadiável é o pressuposto para o inevitável, voraz motor da emoção que justifica o contexto, gerador de ilusão. Tanta pressa por repetição, uma clara consciência que completa a equação humana. Basta de retórica vazia, de economia plástica, ganância tóxica fria, pesada consequência, mágoa que se propaga. Badanada. Ganância tóxica fria, pesada consequência, mágoa que se propaga. Pegando aqui, né, naquilo que disse há pouco da construção dos temas, há uns começa pela letra, outros pela música, né, juntamente com esse core que a acompanha, eu pergunto-lhe, a criação para si é quanto de transpiração e quanto de inspiração? Eu acho que é sempre mais transpiração que inspiração. A inspiração é fundamental, porque a inspiração é aquela chama inicial, e eu sou bastante intuitiva a fazer música, eu sou praticamente autodidata e, portanto, eu trabalho muito, eu sei ler e escrever música, mas normalmente gravo as minhas ideias, não, os músicos sim vão escrevendo aquilo que vão fazendo e eu em conjunto com eles vou dizendo aquilo que eu pretendo ouvir e aquilo que eu gosto do que eles estão a fazer, aquilo que eu acho que poderia ser diferente e temos todos um diálogo aberto nesse sentido. Mas a inspiração, como eu dizia, é essa chama inicial sem a qual nada seria possível, mas depois é preciso realmente dedicar muito, muito tempo, portanto a tal transpiração de que fala, o trabalho, apurar as ideias e levá-las até ao melhor resultado possível, até um dado momento em que depois temos que, lá está, quando nos propomos gravar um disco, a dada altura temos que considerar que cada tema está finalizado na sua forma e depois vamos tentar registá-lo de forma melhor que nós conseguimos, que sabemos no momento, sabendo que depois também, ao longo do tempo e a partir do momento em que se vai para cima de um palco, os temas também vão crescer e vão ganhar a vida própria, desde logo depois também com o encontro que têm com a atenção do público, não é? Mas de facto o trabalho, a dedicação são fundamentais. De inspiração só não se consegue fazer música. Mentira, espera a vida. já falou aqui do ir para o palco. Isso leva-nos a fazer aqui duas perguntas. A primeira é que, já com alguma pena, que temos a dizer que não há um DVD do Teresa Salgueiro. Portanto, o que gostaríamos de ver, para quem nunca viu um concerto, ter aceder à imagem hoje é bastante importante, fosse para YouTubear, se fosse para colocar num DVD. E a segunda é que, como é que se constrói o repertório para um concerto? Para quem tem uma lista tão extensa de temas para ir buscar, como é que consegue fazer um alinhamento para um concerto seu? Pois, não é simples. Bom, na verdade, a partir do momento em que gravei o Mistério, por exemplo, no caso do Mistério, que foi um disco, lá está, em que eu pela primeira vez apresentava a música da minha autoria, durante mais ou menos um ano o concerto foi exclusivamente esse disco. E tivemos muitos concertos em Portugal e noutros países só com esse disco. E depois aconteceu, houve uma coincidência feliz, que foi apresentarmos em Taiwan, e eles tinham, foi um convite que foi até anterior à gravação do Mistério. Eu estava para entrar, para começar a gravar o disco, e veio este convite, e era um convite em que eles pediam para eu cantar, fazer um concerto baseado no Lisbon Story, no filme do Wim Wenders. Uhum. E eu disse-lhes, olha, eu não estou já com a banda, portanto não me faz muito sentido fazer um concerto todo baseado no Lisbon Story. E estou prestes a gravar um disco da minha autoria, portanto se calhar poderia construir um concerto que fosse baseado nesse disco, no Mistério, e depois apresentar temas do cinema português, não só do Lisbon Story, mas também outros temas. E comecei desde aí a apresentar o tema do Carlos Paredes dos Verdes Anos, incluí o Barco Negro da Amália, ou seja, fiz arranjos para esses temas que estamos vindo a apresentar também. E depois fui, pronto, isto foi um momento, e claro, incluí também alguns temas dos Madre de Deus, do Lisbon Story. A partir desse momento senti que fazia sentido, quase a redundância, não é bem uma redundância, mas parecia, senti que seria bom começar a introduzir outras músicas, portanto não só o Mistério, mas também temas que, com certeza, algumas das pessoas, acho que as pessoas esperam sempre ouvir alguma coisa dos Madre de Deus, portanto, acho que devo isso ao público, e é um repertório que faz parte da minha vida e que fará sempre, não é? Portanto, num momento este tema, depois de vez em quando vou mudando, depois outro, acho que faz sentido. E depois há outras músicas que eu gosto muito de cantar, umas que já cantei, por exemplo, nesse disco que falou a Matriz, outras que eu gostaria de cantar e ainda não cantei, e vou fazendo arranjo. Aliás, este próximo concerto, estes próximos concertos que vou fazer agora, a partir do dia 16 de setembro, no Porto, são precisamente o Horizonte e a Memória, e são baseados no repertório do Horizonte e também em alguns temas que visitam a memória, a minha e a nossa memória, não é? Temas que eu acho que nos pertencem a todos. Agora, de facto, não é fácil, finalmente, respondendo à tua pergunta, não é fácil fazer um alinhamento. Então, sobretudo para este concerto, não está a ser fácil, porque tenho muita vontade de continuar a tocar os temas do Horizonte, que cada vez estão mais rodados e o concerto está a crescer, não é? E depois quero introduzir alguns temas, lá está, que são muito variados e que eu acho que são interessantes de tocar, que eu tenho vontade, dos quais eu me sinto próxima, e acho que fazem parte do nosso património e que eu gosto de partilhar. Portanto, de facto, não é fácil construir, mas tem que ser, ou seja, o concerto normalmente tem a duração de mais ou menos 2 horas, um pouco menos talvez, e agora estou precisamente a trabalhar num novo alinhamento e vamos ver como é que eu vou conseguir fazer. Muito bem, olha, imagina que nesse 16 de setembro eu sou um desses que estou aqui à frente e de repente levanto o braço a querer uma música e a Teresa, a querer ser simpática para comigo, vai ouvir-me e eu digo, olha, eu gosto muito do tema que gravou com o Sérgio Godinho, pode ser alguém ser quem não é. Portanto, já lá vão, esse álbum, os amigos já têm por aí 15 anos quase. E a Teresa, de repente, é um tema que se calhar não tem incluído no alinhamento, os músicos não estão habituados, o que é que me diz? Pois é isso, a questão é essa mesmo, a questão é mais os músicos, não é? Não terem as partituras, não conhecerem o tema, porque nós trabalhamos, ensaiamos bastante, mas estamos realmente a preparar uma série de temas, mas depois são esses que eles vão tocar, não é? Poderei ficar sempre, ficaria com pena de não poder aceder ao seu pedido, mas poderei sempre ficar com vontade de depois, mais tarde, fazer um arranjo e numa outra altura, muito espero bem. Ter saúde para cantar ainda durante muitos anos, e numa outra altura poder ir ao encontro dessa expectativa, lá está, que também não podemos tocar tudo, claro. Como dizia, é um repertório muito vasto, tanto o meu já é vasto, já são dois discos, não é? Como depois todo o repertório que eu cantei com os Madre Deus, que é muito, muito extenso, e todas essas participações que eu fiz, portanto, são tantas músicas que não é todo fácil e infelizmente nunca poderei ir ao encontro da expectativa de todas as pessoas do público, mas pronto, espero que ter saúde ao longo dos anos. Fazer. Quanto ao DVD, é isso mesmo. Eu, de facto é uma ideia que eu também gostaria de conseguir produzir, vamos ver, ainda não foi possível. Mas sim, acho que faria sentido. Obrigada pelo interesse. Muito bem, está acalentado. Ora, o problema todo é que as conversas são mais cerejas, é tudo muito rápido, ainda mais quando estamos a falar com pessoas interessantes como a Teresa. E a verdade é que, pronto, tinha aqui muitas perguntas na manga e algumas pronto, que vão ficar para outro ensejo. E, portanto, olha, espero que haja uma outra ocasião em que depois me fará outras. Com certeza, já sabe que quando sair ou um disco ou estivermos perto do concerto, cá estaremos a bater-lhe ao ferrolho para saber o que é que anda a fazer. Teresa, felicidades para estes próximos concertos e para este álbum, o Horizonte, que tem muito para dar ainda, e efetivamente foi um prazer enorme ter falado consigo. Obrigada, eu é que agradeço, e muitas felicidades também para a rádio, muitos anos, muita continuação de muitos anos de vida. É verdade. Sempre com saúde, obrigado. E sempre com... E ajudar como faz, não é? Porque é mesmo importante. Curiosamente, a rádio tem o mesmo número de anos de que a Teresa tem de carreira. Portanto, começámos em 86. Portanto, há aqui um paralelismo, e seguramente durante estes anos muita música com a Teresa Salgueiro passou aqui na Boa Nova. Felicidades, então. Um abraço. Igualmente. Um abraço também. Muito obrigada. Aromas e flores, sons, constelações, vitrais de mil cores, poeiras, amores e canções, texturas, sabores, ruas, barandins, poemas, louvores, risos de crianças e jardins. Foi tudo o que para trás ficou, é tudo aquilo que eu perdi, um tempo alegre que me abandonou. Hoje a lembrança é o que restou de mim. O enredo adensou e a terra tremeu, estandartes da raiva e da mentira que nasceu. Assim me contava de voz cambiante, o rosto vincado, a diz nada, o olhar errante, tamanha tristeza na noite vazia, crescente incerteza da tão escura e lenta agonia. Pois o que para trás deixou é uma lembrança que resiste, um tempo alegre que o abandonou, a casa que não sabe se ainda existe, o enredo adensou e a terra tremeu, estandartes da raiva e da loucura que surgiu, pois tudo acabou, ainda cresceu e lançou as trevas que amarraram o coração. Não sei. ginosa imagem. O que afasto, o mal de que padeço. Com estas emoções de agora que conservo vivas no meu peito, protetoras da memória, e assim lembradas num lugar perfeito.